Thomas Cleus MacLeod. Teologia! De batalha! São os guerrilheiros. CH Brooklyn! O microfone é uma arma, munição são as palavras. Perfura até coletes à prova de balas. As ideias que transcendem são movidas pela raiva. Mutilam, estilhaçam como se fossem granada. Fogo no estopim, coquetel molotov. AK-47, Kalashnikov. Nessa guerra, na selva petrificada, os guerrilheiros estão prontos pra emboscada. Atenção, perigo, acho que fui atingido. Infiltrado, camuflado no território do inimigo. Fuzil AR-15 carregado está comigo. Engatilhado, um passo em falso e... eu aniquilo à espera de um comando, a tropa posicionada, explosivos prontos, bazucas carregadas. Dominamos o campo de batalha. Se Thomas Cloud, a missão que não falha. Se Thomas Cloud, no campo de batalha. Se Thomas Cloud, prontos para a emboscada. Se Thomas Cloud, a munição são as palavras. Se Thomas Cloud, a missão que não falha. Eu sou a mente do rap inteligente, psicopata que pede pra tua laia fraca. É uma ameaça. Se os Cloud são foda, imagina se unir com a ave cavalhada MP2 Gravataí. A inércia de vidas que forma as classes corrompidas. Fictus na melodia para as classes excluídas. E a guerra é rebelde, metrificando protesto, dando capote nos vermes com versos modernos de ferro. Status, magnetismo, unidos, capitalismo, socialismo induzido nisso, sócio consumindo, faz-me rindo. Trincheiras instaladas no palácio ofensivo, cabos explosivos, eu na mira de um delito. Engatilhado na nuca do oponente defensivo, um piscar de olhos derrubando o inimigo. Rastejando pelo chão do conflito, câmara de gás, 2D, profissão perigo. Se Thomas Cloud, no campo de batalha. Se Thomas Cloud, prontos para a emboscada. Se Thomas Cloud, a munição são as palavras. Se Thomas Cloud, a missão que não falha. Saindo do porta-aviões do Rio Gravataí, coordenando o ataque por água 3R2G. Big Joe, um caça rasga o céu, monitoro tudo em cima. E só um galo num tanque, biscoito, bazuca, assina. Câmara de gás da Biggs, essa fachada, onde nos encontramos pra fabricarmos armas. ZTQT2 F15 piscou no radar. Tem um Coringa, FMQ, HT no ar. Vivente macaustiano, faz a frente, mede zona. Cai por terra, tá cercado, contenção ou vai pra lona. Tá na mira, posição, tudo ok pra disparar. Me diz quem é o piloto, rifles dragas tá no ar. Código Morse positivo, QRX mais TKS. HT tá no domínio pelos ares lá da leste. De caça, nossa caça são os alvos inegligente, inteligente. E a gente que fuzila sua camente. The Psycho Soldier, harmônico natural. Como espectro surgido da aurora boreal. Fatal, sobrevoando o território da guerrilha. Semelhante a uma seta verticalizada. Usando a rima, califa com escrita apurada underground. Acima da mesmice formando sintomas cloud. No sound a sequência provendo, vendo o futuro. Arrancando medalhas de soldadinhos de chumbo. Se Thomas Cloud, no campo de batalha. Se Thomas Cloud, prontos para a emboscada. Se Thomas Cloud, a munição são as palavras. Se Thomas Cloud, a missão que não falha.